Sai tudo normalmente. Não, agora temos de fazer uma pausa. Pega ali no Pixie. Está quieto. Rapaz. Fiz aqui um carapuço ao Pixie. Olha. Olha, agora saiu. Fiz o carapuço ao Pixie. Está cá. Prontos. Está cá, Pixie. Da Costas. Está cá. Senta. Senta. Elas não conseguem. Conseguem, pois. Olha ali no canto. Olha, Pixie. Olha. Olha. Já ficou agitado. O Pixie já foi. Já ficou agitado o Bogas, pronto. Estou a cagar o rabo. O Pixie já foi. Pai, vocês chamaram-no, agora querem que ele acalme. Também. Beijinhos. Sim, vou ver isso agora. Só vi a primeira parte. Tá bem. Vou ver então. Beijinhos. Tchau, tchau. Tomar comprimidos, deixe-os em cima da mesa da cozinha. Quando? Podes tomar todos de uma vez, são quatro. Ou tomas todos hoje, ou tomas dois hoje e dois amanhã. E para de ir para a cama? Como quiseres. Ah, é? É indiferente? Sim, é indiferente. Está bem. Fui. Eu sei, eu sei. Então estava a dizer que tenho de tomar comprimidos, pronto. Ora bem. Já vai dizer, sim. Sim.